entrar com Jesse James morrendo só pra descansar num colo estranho sem querer se acostumar. Pare em Paris e vê se fique por lá. Voltar é pior que morrer, você verá. Descansar num colo estranho.